André Cedês, o Moral de Ibicoara. Essa é sucesso e todos os paredões. E pulso bolinho. É malvada na voz. É malvada na voz. A voz rosante, excitante. E aí? Fala que me ama, eu gosto que me luta. Puxa o meu cabelo e dá um tapa na minha bunda. Fala que me ama, eu gosto que me luta. Puxa o meu cabelo e dá um tapa na minha bunda. Vai, me machuca, vai. Essa novinha quando quer fuder, ela pula. Que essa novinha quando é pra fuder, ela pula. Eu peguei ela lá na orla, trouxe ela pro subúrbio. Vou meter o filho dela pra lembrar lá do futuro. Eu tirei sua virgindade, pode crer que eu te machuco. E burro tudo, sou seu vagabundo, sou seu prostituto. E burro tudo, te machuco. Deixa que eu boto tudo. Deixa que eu boto tudo. Deixa que eu boto tudo. Quando quer fuder, ela pula. E essa novinha quando quer fuder, ela pula. Eu peguei ela lá na orla, trouxe ela pro subúrbio. Vou meter o fio nela pra lembrar lá do futuro. Tira essa virgindade. Burro tudo. Isso, bebê, vai, vai, vai. Eu te machuco. Eu sou seu vagabundo. Eu te machuco. Deixa que eu boto tudo. Deixa que eu boto tudo. Deixa que eu boto tudo. Deixa que eu boto tudo.